Salvador, Oceania 6258, LS X-Ray, pista no terra. Quem continua a aproximação, vai autorização de pouso, 6258. 6258, obrigado. Só faltar o quilo da chuta? Salvador, estou passando, gosto, até o quilo. Doutor, quem tem condição de alinhar e decolar direto? Afirmo. Autorizado, então. Complete o alinhamento, livre decolar, vento 120 graus, 8 horas. Autorizado, decolar, Vai ser checado, tem pouso autorizado na 1-0, Xeré 6258. Acho que até o quilo só decola aos 4-9, chama o controle 1-9 decimal 8. 1-9 decimal 8, Oscar até o quilo. Dois 58, solo 51, direito, 209, chão. Estou em Salvador. Boa noite, chegou 1714, estabilidade elétrica 3. 6714, vento 1,00 graus, 89, cheque o trem, autorizado pouso, pista no zero. Reportará o trem baixo, 7. Com o trem baixado, travado 714. Repouso 714, vento 1,00 graus, 8 mais. Repouso 714. Tiro 4, solo 58, direita 1219, solo. 3, 4, Estou em Salvador, boa noite, está 389, final aliança, 990. 6391, reporte 3, checado final. Reporta lá, está 389. Passou externo, baixou, travou, tá 381. Fugiu da vila, leve pouso 1 no 00 graus, 8 mais. Leve pouso na pista 10, tá 381. Solo 10 direito, 219 só. 219, valeu. Zero Meter Three, está em breve. Cara, fica autorizado, alinhar e decolar, 1-0, ventuno 0-0 graus, 1-0 mais. Foi 05, decola 14, controle 1, 9, 18. 19, 8, você viu? Foi azul 4062, está a 2 milhas externas embaixo travado. 64062, livre pouso, pistão 0, vento 1, 0, 0, 0, 8, 9. Repouso, piso, estamos 04062. Confirmando o vento, azul 4062. Vento 100 graus, 8 nós. Copiado. Salvador, boa noite. Tá 3152, o ponto de espera pronto. Ciente, mantém a posição. Vai manter a posição. O TAN 3152, de novo o tráfego na final. Autorizado, né? Mantém 3152. E mantém, então, 3152. Fatero 62 azul, solo 20, direita 129 só. Livrando à direita, solo 129, azul 4062. 1219. 2219, azul 4062. 1219. 1129, azul 4062. Continua aproximação, aguarda autorização de pouso 896. 896, aguardando autorização de pouso. O 3152, livre de decolar, 1 no 00 graus, 8 mais. Livre, decolagem, então 3152. Fez 152, decolagem 22, controle 19, decimal 8. 19-8, uma boa noite, então 3152. O 896, cheque trem livre, pouso 100 graus, 8 mais. Pouso autorizado, embaixo travado, gol, 896. Então, 96, só os 2, 4, direita, 1, 2, 1, esse valor, pessoal. 2, 1, 9, gol, 1, 8, 9, 6. Salvador, boa dia, Gol 1-7-4, quase zero, dá um obrigado. Sente autorizado, 7-4, alinhar e decolar, 9-0, vento 1-0-0 graus, meio do Zelândia. Tiro 4, decola aos 3-8, controle 1-9, decimal 8. 19-8, bom dia, 7-9. muito boa noite, Papai Romeu, Gol. Romeu, Gol, consiga final número 7, aposta em checar, Passaremos, Romeu, Gol.